50-50. Quanto autorizada a Petrolina, nível 340, Piapers Zulu 20, Nicolás da Pista 10, Pedra Momo, pois a posição código, bloco. Controle 193, transponder 50-50. Afirmativo, confirmando a transição, Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Ponto espera 18.6, tem um bom voo. Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, obrigado. O 6314, quando tiver, pode informar os dados. A autonomia 3 horas, POB 155, alternativa Salvador. Agradeço, tem um bom voo. 0 para 080 no rumo sul, correção. 6, 0, 7, 5. Informação para o Golno 649, mantendo proa 1975, confirme? 0, Golno 649, nível 240. Controle TRIP 5627, voltando. Prossiga, TRIP 5627. Tudo em coordenada nível 150 como final. Sobe a 150, aguardando como final o TRIP 5627. Grato. Equador 8, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus com 099. Na 075, livre ILS, reporte estabilizado. Informar estabilizado, 1075, obrigado. Passaria 2221, 2231, desce a 2000 pés, ajuste 10111. 2000, 1011, 2231. Como é que acordei outro controle? Confirma, chamou o solo? Não consegui compreender, confirma chamando o solo. 35219, paciente da OSCA referido do dentro da vitória da Confins. Cliente do TRI, pegou as instruções. Autorização 5729, para Confins, negativo, negativo Renato. 5729, cliente agora de fora. Gol 1925, chega da bom, se desce para nível de voo 050. TRIP 5627, direto Aracaju, autorizado 150 como final. 150 autorizado como final, TRIP 5627, muito obrigado. Interceptou com a pista vista. Gol 9075, chama torre 118, decimal 6. 326, muito obrigado. Passaria 2231 no livre ILS, reporta estabilizado. Reportarei estabilizado ILS, ativei da 10, 2231. Controle, obrigado, bastante. Controle, obrigado, bastante. Outro 5. 1935, boa. Meu Gostango, aguarde. Aguarde. 1755, desce para 2000 pés, ajuste 10111. 2000 pés, 075, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus com 07 nós. QNH 10111. Ok, com 1011, obrigado. Zero, zero. 1649, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251-3325, 1649, boa tarde. Salvador, boa tarde, Centro 2-1-7, a Costa Costa 3-6-0. 3-6-0, sim, já vai de 2-2-3-1, no início de redução para aproximação, reposta estabilizada. ILS completo, reduzindo, 2231. Chama torre 1118, decimal 6, passaria 2231. Muito obrigado, um ótimo dia e até amanhã. Obrigada. Gol 9755, livre ILS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, certo. Vamos lá, é, atualizado com o fim do 360, pista 10 direita, da El Leda Brit. 50.000 no transponder com 119.35, é isso? Afirmo, 5061 e Dael Leda Bridge após Bridge, após o 16, chama pronto, puxa acionamento. Dael Leda Bridge após o 16, após o 16, chama puxa acionamento na 1, obrigado. Acionamento 4, mantém a posição. No 075, no solo aos 20, livre piso pela direita, chame solo frequência 121 decimal 9. 219, obrigado. Bom, 075, vai livrar, bom dia. 1075, boa tarde, posição 13, ingresso Juliette. Posição, confirmado? 13. 13. É, remota, confirma. Dedo 2231, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 10 graus, com 10 nós, que é legal 01. Livre pouso 2231, reporta Urubus a 3.8 milhas. Ciente. Nossa frequência livre. Utilizado o 755, chama torre 118, decimal 6. 386, obrigado. Pipe 5627, chama Recife, 12545, alterno 2085. Salvador, boa tarde, 1755 no Índia Serra, baixou e travou o visual. 1755, continua sua aproximação, aguarde pista livre. Guardando. 231, no solo 1-2-3, livre pista pela direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Passarei do livre até a posição 14, pátio 1, remota 14. Passa com 1-1, nós, que negar 1-0, 1-1. De repouso, bom, 7. Papatango Romeu Golf Tango, confirma que está efetuando algum desvio e foi autorizado voar direto coral. Confirma que está efetuando desvio. Sente. Salvador, o voo no 399, tem informação Oscar para Congonhas, pronto para Copa. O 699, 1399 para Congonhas, aguarde Copa. 1399. Poderia confirmar nossa saída? Só um instante. 1-1-8, chama Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3, decimal 2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa. Tango Romeu, Golf Tango, código transponder é o 0264, tá recebendo 0266. Agora recebendo, Romeu, Golf Tango. Copia. 3217, pronto, copia. Autorizado com fins 360, a rota é a Pesolo 16, decolando da 10, faz up, faz dial, lê da bridge, após bridge, a Pesolo 16. 1935, 5062. Autorizado com fins 360, saída da El, lê da bridge, após a Pesolo 16, transponder 5062, controle 1935, 3217. Correto, então chame pronto para o estacionamento. Vai chamar pronto. Pronto, pronto, bom. 755, chame antes da Juliette. 35219, cópia. Tip 5219, autorizado conquista 200 direto, decola da 10 direita, aba, eleva após direto, 11935, aciona 5106. Correto, chamo pro trip. 5488, chega da MAN, desce para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-1. 4 mil, chega da MAN, 5488. Controle, boa tarde, o Chanel 6314, decolando, passa para 1800, na saída Momo, Flock. Chanel 6314, contato radar, cadê o 340 na saída Momo? 340, na saída Momo, Chanel 6314. 77, Galeão, agora de foco. Aguardando, tem a seda previsto já. 5, livre ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado no ILS, 1925. Solicitando voo direto ao FLOC. Sim, portão 8, atualizado. Portão 8, certo. Autorizado na pole, chame tá 5729. 99, cópia. Cópia. Congonhas 360, Pesolu 10. Bridge, a Pesolu no meia e a Foz conforme. A decolagem da 10 direita, da Eli da Bridge. 1935, 5064. Sim, autorizado Congonhas 360, pela Pesolu 1-0, bridge, upper Zulu no meia. E após aí, confirmado o plano de voo, decolando a 1-0, primeira curva direita. Controle 10935, transponder 5064, a saída é a Dael, Leda, o gol 1399. Dael, Leda, após Leda, bridge. Chame para puxar. Eu não consegui copiar, confirme saída da Elida Bridge. Isso, saída da Elida após Leda Bridge, o voo na 399. Firmativo. Voo no 077, cópia. Sim, 077. Galeão 360, Pesolo 10, SMAP, direto Lúbito, direto Balacena e após conforme. Decoda 10 direita, da Elida Bridge, 1935. 5071. Afirmativo, 360, 10, SMAP. Decola da 10, curva de ré, direita, da Euleta, Rich, o controle 1936. E o transponder 0071. Correto, em pronto. Da NLS, 1925, Alphaville. 1925, chama Torre 98, decimal 612. 1800, 1925. Salvador, boa tarde, 1925, estabilizado NLS, XVI da pista 10, baixou e travou a 1 milha de Simbra. 925, tráfego avistado, autorizado pouso na pista 10, vento 1110 graus com 08 nós, Kenegal no 012. Ajustado 1012, autorizado pouso, gol no 925, pista 10. Salvador, boa tarde, pista 3560, formação Oscar 1975 para 150. 3560, aciona identificação, autorizado a mar, descida ao 050. Autorizado Mar, descendo 050. Identificou, está 3560. Espera 18.6, o ajuste 1012. Eu não consegui copiar, é confirmado 119, o alternado de autonomia. 139, 139, 3 horas e 30, Altena Guarulhos, o 7.29. Tenente 139. Neve 5729, autorizado a alinhar e manter. Liga. A gente prossegue litoral, reporta através do topo. No 925, no solo aos 35, divide ficha pela direita, chame solo, frequência 1219. Programa ficha direita, 219, 1925. Fala Salvador, boa tarde, gol 1925, sua pista. Gol 925, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 37, 1925. Autorizada decolagem, pista 10, vento 10 graus com 08 nós. Autorizada decolagem, vento 10. Mike, confirme a sua procedência. Timo, confirme a sua procedência. Graças. Web 5729, decolado aos 38. Web 5729, confirme se foi o senhor que disse que não está autorizado a voar RVCM. Não, a gente informou negativo a Renato. Isso foi no espaço da saída da El, Leda Bridge. Então, chama o controle. O senhor decolou aos 38, chama o controle 1935. A 35, obrigado, 5729. Estabilizado o localizador, 35482. 35482, chama a torre, 9862. 35602, reporte o localizador. 32.012, reportar o localizador, está 3560. Controle, WebJet 5729. Web 5729, contato radar, 3280, direto Leda. Direto Leda, 5729. 0199. Solo Salvador, eu dou 1399, pronto para pushback, estacionamento, posição 7. Posição 7, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama na táxi, dono 399. Prossiga. Funcionário 2526. Sessão de acionamento para deslocamento até a estação de autoridade. Está no táxi. Autorizado, chame na hotel para ingresso na pista. Estabilizado no ILS, trip 5488, baixar travado. Trip 5488, tráfego avistado, autorizado, pouso pistão no zero, vento 1 no 0 graus com 07 nós, QNH 1 no 0, 1 no 2. Controle, o Michael está passando através do parque do aqui. Mike, chame a torre, 1186. Tá, Web 5729, Salvador. Prossiga, Salvador. O senhor declarou a rota não RNAV, confirme. Afirmo, foi negativo RNAV na saída. Para que não seja paga uma saída para nós, RNAV. Está livre, puxa, tá. Vem sudo, faz 3. O Web 5729 Recife quer que você declare outra rota. Não, não entendo. O que, que você quer dizer com isso? Eu vou fazer o seguinte, o 5729. O senhor vai manter ainda a saída? Está passando o nível 105 e vai chamar Recife na frequência de 1251 ou 13325, aí o senhor vai esclarecer junto ao centro e ele vai, obviamente, lhe questionar a respeito da situação a que ele tenta nos passar, ok? Ok, então é 1251, alterna. 13325. 3325, 5729, obrigado. Vitorinha de LED, boa tarde, prossegue via corredores 9510, reporta rotatória ou visual com campo.